Queria que o senhor contasse pra gente por que esse ano não teve a matança do seu boi, né? Porque todos os bois já mataram, inclusive o senhor parou a brincadeira, né? Boa noite, Cavalcante, e todos que estão escutando. Foi o seguinte, estava tudo arrumado para a morte do boi. Licença tirada, o boteco falado, o local da festa. Mas aí quando foi, era no dia 7, a morte do boi. Quando foi no dia 1º, houve acidente com o Raimundo, que chama Barleta. Então, quando foi, o estado que ele foi para Belém, e todo mundo ficou, nós mesmo ficamos apavorados, né, do acidente que houve, né, o estado que ele foi, sem saber o resultado, arriscado qualquer hora chegar uma notícia mais, assim, meia feia, né. Então, terça-feira eu comecei a desmanchar a festa, despachei o boteco, que era a dona Léo, e despachei o músico. Então, ficou na expectativa. Mas eu ainda não tenho alegria de fazer uma festa. Aí, o estado que ele está, está melhor, graças a Deus. Aí veio de Belém, foi operado da coluna, teve paralisado, está movimentando, ainda não está se sentando por própria conta dele, né? Mas aí ele está recuperando. Mas eu ainda não tenho alegria de fazer uma festa. Então a morte de um boi sem a festa fica feia. A animação é matar o boi, ter uma janta e fazer a festa. Mas para o ano a gente pode esperar que o boi Ourofino vai estar brincando e fazendo a matança dele, né? É, para o ano, Deus quiser, nós todos, e o boi está preparado, o boi está guardado, enfeitado do mesmo jeito. Mestre Cardoso, tem uma música sua que é um samba que se chama Eu Recebi Uma Notícia de um Irmão Meu de Brasília. É um título curioso esse. O senhor tem um irmão para lá e tem. Aconteceu alguma história para o senhor fazer essa música? Eu tenho o meu irmão mais velho, mora em Brasília. É o mais velho de todos, é o primeiro. Chama-se Sebastião, esse está em Brasília. Na época que era que ele foi, ele me convidou. Aí eu me animei, aí quando foi depois eu me arrependi. Eu não fui para Brasília. Que ano foi isso? Isso na década de 50. Aí ele até se admirou. Rapaz, nem eu que tenho minha família. Era só ele, a mulher e uma filha de criação. Ele disse, nem eu que tenho minha família, eu vou, sou casado e tu sou. Eu digo, não, mas tu tem. Tu é artista, tu é um profissional, carpinteiro, né? Aí eu sou um braçal, aí eu não fui. Então, passou ele, agora, poucos meses, ele mandou uma carta pra mim. Que idade ele tem agora? Ele tem uns 90 e pouco. Uns 80 e. Não tem 90 não, uns 80 e tarará. Tá vendo? E o que ele dizia na carta? Algum segredo ou tem a ver com o que o senhor falou aí na música? Não, não tem segredo. Foi só isso. Ele mandou a carta, ele não mandou fotografia. Porque não tá no samba, né? É, isso aí foi ao vivo mesmo. Eu tirei por causa, né? Essa história que veio, da carta que veio, né? Então ele só mandando recordação do tempo que nós se via, como tá dizendo no samba, né? Os passados, quando nós se criamos, né? Ele sendo o primeiro, o mais velho, né? E muitas irmãs. E eu... Por aí assim também, mas somos irmãos, né? E se criamos tudo junto, né? Tudo perto. Quantos irmãos o senhor teve? 10. E falando de família, como a gente está falando em família mesmo, o senhor tem notícia dos outros irmãos seus? O pessoal ficou no Piauí também? Não, como é que é essa história? Faz muitos anos que eu não tenho notícia deles, nem eles de mim. Então, de nenhum outro? De nenhum. Eles não sabem se eu sou vivo ainda, como eu também não sei quem já faleceu para lá, né?